Ugly, MC Canhoto, MC Dom e DJ Man. Filosofia de rua, explica e vai além. Nosso objetivo é ver todas as raças unidas. Lutaremos por isso até nosso último dia de vida. Vamos te dar uma pequena explicação. Por favor, por favor, preste um pouco de atenção. Vamos contar o que aconteceu de cabeça erguida, pois sem dúvida foi a maior experiência de nossas vidas. A mensagem direta, você que tanto nos criticou, humilhou, massacrou, muito mal de nós falou. O que passamos foi difícil de acreditar, como se fosse ontem, ainda podemos lembrar. Tínhamos várias amizades, várias pessoas nos apoiando, até que em julho de 93 nós travamos. A cor da pele não influi em nada. Entre nós, só pedimos a união das raças, entre pretos e brancos que dividem o mesmo espaço. O que é certo é certo, o que é errado é errado, e o certo pra nós é negros e brancos de mãos dadas. Independente de cor e de raça, perante Deus somos iguais. As palavras do Senhor não valeram nada há um tempo atrás. Por pretos e brancos fomos adorados, mas por outros pretos e brancos fomos odiados. A amizade compressou fatores primordiais, não foram lembrados por quem tanto nos encheu de moral. Obstáculos em nossa frente foram colocados, vieram nos agredir, os mais exaltados. Amai-vos uns aos outros e terão a vida eterna. Pena que não dão valor para as palavras de Cristo aqui na terra. Os verdadeiros irmãos ficaram do nosso lado, e os falsos, aos poucos se afastaram. Chegamos a uma conclusão importante, devemos respeitar o nosso semelhante, seja quem for, de qualquer cor. Tudo tem o seu valor, o que conta na pessoa é atitude, o respeito e amor. Por isso acredito sobre tudo que é o coração, não é a cor, não. Que prova a decência de um cidadão. Cores, raças, negros, brancos, o que é de errado com o seu coração? Cores, raças, negros, brancos, vamos unir e vamos dar as mãos. Cores, raças, negros, brancos, o que é de errado com o seu coração? Vamos dar as mãos. Valeu sim, valeu a experiência. Valeu o coração, que prova a decência. Valeu, valeu sim, valeu a experiência. Valeu o coração, que prova a decência. Agora eu continuo e vou mais a fundo. Dizem que as velhas amizades são as melhores do mundo. As pessoas se conhecem, ajudam, ensinam e aprendem. A humildade faz o homem ir à frente. Neste caso, então, a humildade faltou a você. Retrocedeu no que disse, retrocedeu no que fez. Covardemente pelas costas nos apunhalou. Falou mal de nós no meio de seu show. Mas a verdade é que você queria nos parar. Quebrou a cara, pois voltamos e é pra ficar. Você não é surdo, vai ter que nos escutar. Vai nos ouvir até cansar. Tudo o que disse contra você será usado. Ugly, Canhoto, Dom e DJ Man. Os quatro pelos quatro. Conhecemos várias pessoas cheias de falsidade. Hoje em dia selecionamos nossas amizades. Para muitos, isto é ser metido. Para nós, é ser precavido. O que podemos fazer pelos outros, fazemos. E até onde podemos estender a mão, estendemos. Pensamos duas vezes antes de falar. Hoje sabemos em que terreno podemos pisar. Se pensamos hoje assim, o responsável é você, que disse o que disse sem saber porquê. Valeu sim, valeu a experiência. Valeu o coração, que prova a decência. Valeu sim, valeu a experiência. Valeu o coração, que prova a decência. Tudo que somos hoje, devemos a você. Obrigado mesmo, nós não vamos nos esquecer. Pois teve gente que ajudou, teve gente que atrapalhou, apoiou, falou, exorcizou. Hoje é Cristo e você nos escutou. O passado é apenas uma lembrança na memória. O presente é a certeza de que entramos pra história. O futuro, se Deus quiser, será cheio de glória. Você que ontem sorriu, hoje chora. Agradecemos mesmo do fundo do coração. É a você que devemos a nossa evolução. Se hoje na boca do povo somos o primeiro lugar, não é nossa culpa. Foi você quem nos pôs lá. A sua raiva nos ilumina, o seu ódio nos engrandece. Pois tem um ditado: com quem não aguenta não se mexe. Você deu uma língua nos dentes sem saber o que dizia. Hoje você sorri para não chorar, e nós choramos de alegria. Em 93, a moda foi falar mal do Filosofia. Ugly, Canhoto, Dom e DJ Man. Um por todos e todos por um é o que convém. Descobrindo novos horizontes é o que interessa. Temos uma ideologia e ela é direta. União é a nossa meta. Depois de tantas críticas, esse é nosso ponto de vista. Filosofia de rua, brasileiros e realistas. Então eu solto a voz e lhe estico o braço, mas sem violência. Obrigado por tudo, mano. Valeu a experiência. Valeu sim, valeu a experiência. Valeu o coração, que prova a decência. Valeu sim, valeu a experiência. Valeu o coração, que prova a decência. Valeu sim. obrigado por tudo, Fábio Macari, Getúlio, Fernando, Wander, Nilton Carneiro, Rudy Lee, King Lee, E.W. Hood, Blacks in the Hood. E aí, elementos da nação, valeu pela força. Tig Tchelão, Rico, Bigu, Marcelinho, muito obrigado pelo apoio, Spy. A toda a rapaziada do movimento hip hop que compreendeu o nosso ponto de vista. E é lógico, agradecemos ao nosso todo poderoso Deus. Valeu a experiência!